Laia, laia, laia. Dancemos el bimbo, que está fazendo sensação, com esta melodia que nos vem direto ao coração. Cantando dançarei, seus passos tão românticos, deixando-me levar pelo vai bem do ritmo mágico. Venha você também dançar bimbo, seguindo seu compasso chegarás assim a sentir, a dançar, a viver, a gozar o bimbo. Dancemos el bimbo, está fazendo sensação, com esta melodia que nos vem direto ao coração. Dancemos el bimbo até o dia amanhecer, sentindo pouco a pouco eu e você o corpo estremecer. A dança do amor é el bimbo. Dancemos el bimbo, que está fazendo sensação, com esta melodia que nos vem direto ao coração. Dancemos el bimbo até o dia amanhecer, sentindo pouco a pouco eu e você o corpo estremecer. A dança do amor.